povo, aqui é a Ellen. Eu sei que alguns de vocês estavam se perguntando, por onde que anda o BetaCast? Sumiu, ninguém viu. A gente teve um final de ano muito maluco aqui na Liga dos Betas e a gente acabou tendo que entrar assim num hiato meio que forçado, né? Um hiato meio de última hora. Desculpa a loucura nossa, mas enfim, né? Aconteceu. Mas agora nós estamos aqui novamente numa nova temporada, temporada 3 começando em 2019. A gente tá com bastante novidade chegando. Aliás, né? Vamos concordar que 2019 já começou super doido, né? Presidente do Brasil, super vida louca. Sandy Júnior, gente, Sandy Júnior, tô voltando, mas socorro, eu tô tremendo. Tô chocada. Descobri essa notícia agora, por acaso. É só bomba. O pessoal de casa deve estar falando, as hosts do BetaCast são tudo louca nas drogas, né, curtindo Sandy Júnior. Mas enfim, até Baleia Misteriosa esses dias atrás teve, né, aparecendo no meio do mato aqui no Brasil, então o Brasil não é para principiantes. Nunca foi. Hashtag aliens nos levem, acho top, inclusive, né, se puder ter uma invasão alienígena aqui no Brasil seria top. Já teve, foi assim que a baleia foi para no meio do mar. É, não faço ideia. Já começa estranho aí. Mas enfim, vamos chegar de conversa fiada, né? Que a gente tem mais um monte de coisa pra contar pro pessoal aí de casa. Mas antes, solta a vinheta aí, que hoje eu tô com pressa, produção, porque sou eu que vou editar isso aqui. Pra quem gosta de ler, basicamente o boy é só acessório. E pra quem gosta de escrever, Beta. Como você vai salvar o mundo com o negócio entrando no cofrinho? Podcast da Liga dos Betas, do Nia Fanfiction. Tipo, quem tem o carro rosa da Barbie porque a Barbie deu? É o embuste. Ela magoou o macho mesmo, no caso. Deusa! Eu gostaria de dizer pra todo mundo que a Clara, poderosíssima, ela não está mais entre nós. Calma! Calma, gente, ela não morreu não. Graças a Deus, ela tá com muita saúde. Amém, Jesus, glória. É como vocês sabem, desde o ano passado, a Clarinha não tava conseguindo participar tanto dos BetaCasts, porque ela é poderosíssima, ela tem a carreirinha dela de escritora junto com o trabalho formal. E agora ela está ficando, né, cada vez mais ocupada, então ela precisou sair da Liga dos Betas e também não está podendo mais participar como host do BetaCast conosco. Porém, se tudo der certo, logo já no mês que vem, a gente vai ter um BetaCast especial com a nossa querida Clara como convidada. Beijo, Clara, se você estiver ouvindo esse episódio. O ano passado também a gente tinha a Ana Scalércio e o Bruno, nosso editor, como hosts honorários, mas esse ano eles não estão podendo participar também, que tá corrido pra eles, mas o Bruno continua na nossa equipe, como editor, vai participar algumas vezes também como convidado, a Ana também, mas nem tudo é feito de notícias tristes. O BetaCast está com duas novas roupas. Elas são lindas, maravilhosas. Não tem no Brasil, amores. São importadas. Não tem no Brasil porque elas moram em Portugal. Somos importadas. São importadas, exatamente. Inclusive, vocês vão ter oportunidade aí de conhecer sotaques novos. Ok. Vocês vão adorar. Então, luz na passarela, que lá vem elas, as novas loiras do tio. Novas loiras do tio. Uma delas é musa, inclusive. Vocês vão pegar a piada daqui a pouco. Mas enfim, meninas, eu nem vou falar o nome de vocês. Podem se apresentar pro pessoal. Quem são vocês? Então, quem sou eu? Meu Deus, quem sou eu? Ellen, agora pegou uma crise. Uma crise existencial, mas tudo bem. Então, eu sou a Larissa. Estou fora do Brasil. Opa, desculpa, sou importada, apesar de ser brasileira, né? Triste. Eu sou conhecida como Asas de Prata aqui nos corredores. E obrigada pela crise de identidade. Gente, eu não sabia disso, não. Como assim? Asas de Prata, gente? Gente, aonde que tiveram isso? É um nome que, na verdade, eu criei durante uma aula de língua portuguesa, quando eu queria assinar um texto meu, mas eu não tinha coragem de assinar com o meu nome, então coloquei uma coisa que representasse criatividade e liberdade, enfim. Um dia a gente para conversar só sobre nomes. É uma honra estar nesse projeto. Aliás, gente, a Larissa, pra quem não sabe, ela é fã das audionovelas. Sou! Antes de ela ser host do BetaCast, ela já era super fã das audionovelas. Gente, eu queria dizer que o BetaCast me notou. A gente vai voltar, a gente jura que vai voltar em breve. Me chama, por favor. Nunca te pedi nada. Ela tá sonhando de fazer parte das audionovelas desde que eu conheci ela. A gente vai reestruturar as audionovelas em algum momento desse 2019. Xavi, a gente vai convidar vocês. Então, gente, não desistam da gente nem das audionovelas, viu? Porque uma hora ou outra elas vão reaparecer. Mas, por enquanto, fiquem só com os nossos episódios agora, fixamente nos dias 10 e 25 de cada mês, ok? Beijo pra vocês. Ok, e a nossa musa do BetaCast pode se apresentar? A musa do verão. Oi, amores. Eu sou a musa, de nome também. Assino como Sutura no Nya. Não tem uma história muito longa por trás, é só mesmo o meu nome no Nya. A Ellen me apelidou carinhosamente de 100% Satã no aposento do BetaCast. E eu já estou falando que se der bosta, foi culpa dela, tá? Enfim, tirem suas conclusões. De qualquer forma, a Larissa era fã das audionovelas antes de entrar para a Liga e eu era fã do BetaCast antes de entrar para a Liga. Inclusive, foi como eu conheci a Liga. Revelações! Gente, eu não sabia disso! Tô impactada! Eu ouvia todo o episódio. Foram horas maravilhosas. O BetaCast nos notou. Crush nos notou. Senpai notou você. Altas maratonas no trabalho. Gente, olha, o pessoal que tá em casa, não desistam dos sonhos de vocês, tá? Assim como a Lady Gaga, como a Musa e a Larissa, não desistiram lá, ó. Eram fãs do BetaCast, agora estão de hostesses. Olha que maravilha, gente. Não desistam dos sonhos de vocês, ok? Olha como 2019 é louco. É, então. Ah, eu só queria dizer uma coisa, viu? Eu tô me sentindo muito afrontada, porque essa história aí tá mal contada, viu? De 100% Satã. Não era isso, não. Era 100% sensata. Posso fazer um abre parênteses pra comentar que o sotaque da musa é lindo? Obrigada. Eu espero que estejam entendendo o que eu tô falando, né? Aliás, sotaque maravilhoso, gente do céu. Sim, sotaque lindo. Se não entender, pelo menos o sotaque é lindo, né? É maravilhoso. Enfim, pra quem não sabe, nós estamos no Spotify agora. É só procurar por BetaCast lá, vocês vão encontrar a gente. Ouçam a gente, podem ouvir e divulgar pros amigos aí que o BetaCast também está no Spotify. Então, meninas, desde já, muito obrigada, tá? Sintam-se em casa. Hoje vocês estão como minhas convidadas, né? Afinal, é o primeiro episódio de vocês. Mas aí, depois, nos outros episódios, a Musa e a Larissa já vão estar arrasando aí como hostesses. Então, é isso aí. De hoje, ele vai falar sobre nada mais, nada menos do que heroínas. E sim, tem tudo a ver com o mês de março, tá? Que nós sabemos, dia 8 é o dia internacional. Como já rolou dia 8 e esse episódio tá sendo lançado no dia 10, a gente gostaria de avisar que nós tiramos os dois primeiros episódios dessa terceira temporada do BetaCast pra falar especialmente sobre personagens femininas que nos marcaram, que então vai ser dedicado especialmente para as mulheres. Um podcast gravado com três mulheres falando sobre mulheres. Olha que maravilha. Girl power. E a gente vai ter, né, o segundo episódio da série que vai falar sobre vilãs. Não vai faltar Paola Bracho, podem ter certeza. Vai ter que ser Paola Bracho. Mas fiquem ligados aí no BetaCast 34, que vai vir aí dia 25. Esse BetaCast, ele tá fazendo parte de uma campanha, que é um projeto que chama O Podcast é Delas, né? A hashtag O Podcast é Delas. Vocês podem procurar no Twitter, no Instagram, eu acredito também, no Facebook, tá? É uma iniciativa de algumas mulheres pra promover a participação de mais mulheres na mídia podcast. Então, por isso mesmo que eu já peguei as meninas aqui pra gravar esse episódio junto comigo e pra gente falar também da mulherada aí na ficção. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o projeto, a gente vai deixar aí pra vocês tudo certinho o site das meninas que tiveram essa iniciativa do podcast é delas. E vocês também podem procurar por outros podcasts usando a hashtag podcast é delas. Ok, pessoal? Então já fica aí a dica pra vocês. Meninas, já que a gente vai falar sobre personagens femininas que nos marcaram até o momento, eu queria começar esse episódio falando não exatamente das personagens, mas eu queria começar falando primeiro sobre a construção que elas possuem nos dias atuais. Quais são as qualidades que vocês acham que uma personagem feminina, uma protagonista, deve possuir para que seja marcante aos olhos do público? Como uma boa escritora, eu vou ser bem arbitrária, né? Uhum. Para mim, uma heroína tem de ser livre para ser o que ela precisa. Ou seja, ela não deve ser impedida de ser frágil, de ser feminina. Eu tenho que sentir que o autor não reduz ela a uma única dimensão porque ela tem que ser protagonista, então ela tem sempre que ser perfeita, não pode ser irracional em nenhum momento, não pode ser se deixar levar pelas emoções do que está acontecendo na trama, e basicamente é isso, ela tem que ser livre para nem sempre ser heroína, porque para mim o que faz com que ela seja heroína no final do dia é a sua capacidade de ultrapassar as suas falhas e encontrar as suas forças, e eu acho que qualquer personagem assim, multidimensional e livre, é capaz de sempre ser marcante, né? Então, para mim, Marina é isso. Ela tem que sentir que ela não fica presa a esse rótulo de heroína. Ela tem que ser essa coisa que a Musa disse de ser multidimensional, tem que se desenvolver. Porque ninguém vê, por exemplo, a Bela Adormecida, olha a Aurora e pensa, é uma personagem marcante. Não é. Ela é simples, ela tá se deixando levar por tudo que acontece ao redor dela. Na minha opinião, ela tem que se desenvolver, ela tem que ter uma atitude, ela tem que ter personalidade, tem que ter dinâmica, crescimento, essas coisas, sabe? Ela faz a trama não faz ela. Exato. Ela não pode simplesmente ser um acaso. Ela não é fruto de um acaso. Ela tá ali pra, por algum motivo. Mas no caso aí, Lari, que você citou a Aurora, no caso, o nome da história é a Bela Adormecida. É basicamente o que ela é mesmo, como personagem, né? Exato. Fica dormindo a trama toda. Claro. Mas que eu digo, adoro as princesas da Disney, antes de qualquer coisa. Mas pra mim é uma princesa extremamente simples. Poderia ser qualquer outra mulher ali, não ia fazer diferença, só tinha que dormir. Exato. Exato. Exato. Aliás, eu queria comentar que ela é a única protagonista. Sim. Que fala, tipo, 3 vezes durante todo o filme. Ela mal é uma personagem, quanto mais protagonista, né? Não é na Bela Adormecida que até os passarinhos que fazem o bolo pra ela, não é isso? Tipo... Gente, nem pra fazer bolo a Aurora presta. Justiça pelos passarinhos, eles são os verdadeiros heróis. Pois, até os passarinhos. Os animais arrumam ela, tipo... Boicotar a Bela Adormecida. Enfim, a gente sabe que uma heroína, ela não precisa ser o popular Mary Sue, aquela perfeitinha. Ela não precisa e ela não tem que ser perfeita. Então, a segunda pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Vocês acham que ainda nos dias de hoje, existem muitos estereótipos sendo retratados nas heroínas da modernidade? E eu queria que vocês comentassem um pouquinho se vocês acham que isso é ruim ou até que ponto isso pode ser uma coisa boa. Hoje em dia, o tema de estereótipo feminino tá bem alta, né? A gente tá vendo um monte de gente se mobilizando nas redes sociais, falando que personagem X tá super sexualizada, que personagem Y tá diferente do que era pra ser, tá super em alta. Como eu falei, eu acho que um dos estereótipos que mais me incomoda, principalmente quando eu vejo qualquer filme, é a questão da hipersexualização. Todas as heroínas, super heroínas, elas têm roupas extremamente sexys e que supostamente interferiria no poder dela, quando na verdade, tipo, se ela não quiser, ela não precisa, ela pode estar com armadura que nem os caras, entende? Eu também entendo que isso é uma forma de atrair público. Enfim, a gente sabe que esse mundo mais geek é predominantemente por homens. Masculino. A gente sabe disso. É uma forma que as empresas vêm pra vender o produto e fazer os caras irem no cinema. Até porque é diferente a quantidade de fãs de um Superman pra uma Wonder Woman. Eu me sinto prejudicada quando eu vejo essa, tipo, hipersexualização, porque assim, por que não uma Mulher Maravilha cheia de armadura que sai batendo em todo mundo? Por que não? A gente já começou a ter um papel de destaque, já começamos a ter próprios filmes. As mulheres estão ganhando espaço nesse universo. Quer dizer, como qualquer movimento feminista, isso leva tempo, leva atitudes. A gente tem que levantar a nossa bandeira. Os estereótipos meio que sempre vão existir, especialmente em mídia criativa. Eu sinto que muitos dos mais nocivos também estão desvanecendo. Há uma certa iniciativa por criadores mais progressivos de fazer mulheres mais diversas, que já não são tão hipersexualizadas, mas ainda continua sendo um grande, muito predominante, especialmente como a Lari falou, na fantasia, no universo geek, a mulher tem sempre que ter só, assim, 3 centímetros de tecido para cobrir a pele, né? Heroína de biquíni. Exato, muito padrão. Em vez de tentarem lutar contra isso, tentam justificar, ah, ela usa isso porque só é mais leve, é mais ágil. Ai, por que o homem não usa, não é mesmo? Meu, que sanguinho. Exato, exato. Mal. Eu acho que tem havido, assim, um esforço para parar com os estereótipos, mas também, do outro lado, tem havido muito esforço para racionalizar os estereótipos e, enfim. Outro estereótipo que eu vejo muito nas heroínas é que elas têm sempre que ser desejáveis, especialmente sexualmente, como a Lara falou, o público masculino, mas também aquilo que eu falei, a famosa heroína no ambiente pós-apocalíptico, que está sempre depilada, nunca menstrua. Pois, sexona 24 horas. Exato! Não transpira nada. Ela é sempre desejável, perfeita, cabelo sedoso, Pantene, anúncio de Colgate, sempre que ela sorri. Acorda maquiada. Assim, teve uma explosão catastrófica que destruiu toda a humanidade, mas a pele dela tá maravilhosa. E tá no meio do apocalipse zumbi, sabe? Se ela se machuca, nunca é na cara. Sempre desejável. A aparência da personagem feminina, especialmente a heroína, ainda é algo que, por muito que haja mais mudança nos estereótipos de personalidade e tudo mais, a aparência, em geral, a heroína tem sempre que ser bonita. Isso ainda é uma coisa que não tem havido muito esforço para mudar. Outra coisa que eu vejo muito estereotipada é que existe muito pouco, especialmente heroínas, uma heroína solteira. Ela tem sempre que ter um interesse romântico e muitas vezes é uma das maiores motivações dela. É muito difícil, muito mais raro, especialmente, você ver uma heroína solteira sem qualquer interesse ou motivação romântica, comparando com os heróis homens. E eu sou culpada desses dois estereótipos, admito, mas no caso do romance, é porque eu escrevo romance mesmo e então todo mundo vai se amar. Mas eu vejo muitas histórias em que supostamente não são de romance e as heroínas têm sempre que ter, mesmo assim, uma motivação romântica, maioritariamente um macho, né? É muito difícil achar ainda heroínas que nunca se tenham que ser bonitas a toda a hora ou que possam só ser solteiras, nunca nem ter assim um interesse romântico, enquanto você vê montes de histórias de heróis que nem são tão bonitos de olhar assim e que passam a sua história inteira sem ter um interesse romântico de verdade. E nas mulheres a gente não vê tanto. Principalmente se a gente pegar os filmes de ação que tem por aí, os Exato. Homens geralmente são vistos como aqueles galãs, lobo solitário, até dá um beijinho em alguma mulher no final, mas depois fala, não, né, não, não posso, beber, me chama, né, e etc. E sobre isso, eu queria só deixar um adendo. Muitas vezes falam que, a personagem feminina é hipersexualizada, mas olha para o homem que está sempre musculoso e tudo mais, eu queria deixar isso claro, que isso não é sexualização masculina, eu acho que isso é mais fantasia masculina, sabe? Muitas mulheres, você vai perguntar, elas não olham para o Goku, por exemplo, e falam, nossa, que homem maravilhoso, lindíssimo, com aqueles músculos todos. É mais uma fantasia para os homens, sabe? Para mim isso não é sexualização masculina. Como se fosse um modelo, né? Um modelo, olha, esse é o cara que eu quero ser. Exato. E muita gente tenta fazer falar que isso é sexualização masculina, ou seja, está igual em termos de sexualização feminina e masculina, é o mesmo, mas para mim continua sendo os dois para os homens. Você perguntar para uma mulher qual é o crush delas nas séries, raramente ela vai te apontar para o homem todo musculoso, pois é, fodão, que beija uma garota no fim do filme e deixa ela, nunca mais olha para ela de novo, sabe? Eu queria reclamar que normalmente a motivação deles é sempre alguma coisa tipo vingança ou alguma coisa mais sentimental deles. Uhum. E o das mulheres é sempre tipo, sei lá, meu amor da minha vida tá em perigo, vou ter que salvar. Como assim? A gente também pode querer se vingar. Uhum. Por que, é que a mulher não pode querer se vingar, né? Tem sempre que ter um macho no meio, pá. Sabe que assim, em pleno 2019, ainda tá rolando muito essa discussão que vocês falaram aí a respeito de filmes feitos com personagens femininas como protagonistas. Se a gente parar pra pensar no caso de heroínas mesmo, por exemplo, a Viúva Negra. A maioria dos Vingadores possuem filmes, eu acho que o único que não possui é o Gavião Arqueiro. Todos os outros super-heróis, eles possuem, né, os filmes das suas franquias e tal, Homem de Ferro, Hulk, Thor, etc. E a Viúva Negra não possui. possui. E rolou muita discussão nos últimos anos, né, sobre isso, do fato de a Viúva Negra não ter tido uma projeção pra ter um filme solo. O que a indústria prega, o que a indústria fala, é que filme de heroína não vende. Mesma desculpa que eles usam pro fato de não existirem brinquedos, uhum, por exemplo, com a Viúva Negra, porque, o menino não vai querer. Pra eles, assim, é uma furada, não vai render bilheteria nem nada. Mas se a gente pegar, em contrapartida, o filme da Mulher Maravilha, a gente vai ver que foi basicamente o completo oposto. Rolou muita especulação, né, pelos sites geeks, né, sites de nerds, que o filme não ia ter boa bilheteria. Mas aí, conforme a crítica foi vendo o filme, foi falando muito bem sobre a direção, a atuação dos personagens e etc, esse conceito foi mudando drasticamente. Então, Mulher Maravilha, ela veio pra aprovar aí pra indústria: olha, vocês estão completamente errados. Um filme com uma heroína, uma protagonista, uma mulher forte, ele pode sim ser um sucesso, e sem contar que gerou bastante comoção pro público feminino. Muita gente se sentiu representada. Uhum. Eu, pelo menos, assisti no cinema, eu adorei. Inclusive, no mesmo dia, a minha amiga que foi assistir comigo, ela comprou, né, uma camiseta pra mim e pra ela, da Mulher Maravilha. E fora isso também, a gente tem o outro lado da moeda. Embora a mulher venha ganhando destaque na indústria nos últimos tempos, ela ainda assim é vista de maneira sexualizada. Quando não pela indústria, pelos próprios fãs. A gente tem como exemplo aí o filme do Tomb Raider com a Lara Croft. A última Lara Croft, antes da atual, foi a Angelina Jolie. E usava aquele shortinho apertadinho, né? Aquela regatinha apertadinha. Super sexualizado, como nos jogos. E nessa última não. Começou a surgir uma discussão na internet super escrota. Os fãs comentando: ah, é porque estragou a Lara, porque ela não é desse jeito, agora ela tá suja, ela tá parecendo homem, não sei o que tem. Tipo assim, o que a musa acabou de falar. Pro homem, a mulher tem que estar sempre cheirosinha, né? Roupinha apertada, salvando o dia com aquele sutiã apertado, calcinha fio dental, provavelmente, né? Aliás, como você vai salvar o mundo com o negócio entrando no cofrinho? Já não sei. Enfim, eu queria que vocês comentassem, assim, a forma como vocês enxergam hoje a situação da mulher, especialmente, assim, no mundo geek e cinematográfico. Mas o que, na opinião de vocês, precisa acontecer pra essa situação realmente mudar? Eu acho que, ultimamente, a comunidade do entretenimento, os fãs, já não é tanto aquele sexismo bruto, aquele que você olha e fala: não, isso é sexismo, e se você apontar, ninguém vai negar. Para mim, a mulher e outros personagens que são parte de minorias deixaram de ser vistos como personagens. Eles são mais vistos agora como peões para empurrar agendas ou ideologias. Eles já não podem só assim existir na trama. Eles têm sempre que ser algum tipo de mensagem. O que na heroína é mais predominante, porque se é uma protagonista, se é uma heroína, ela normalmente vai representar a premissa da história e vai representar o que o autor quer dizer. Então, a mulher, qualquer característica dela começou a virar causa para discussão. Tudo. Porque ela já não pode ser só uma personagem. Qualquer coisa que ela tenha vai ser meio que para agradar um grupo ao outro. Então, eu acho que a comunidade ficou bem dividida. Houve um grande extremismo, como você falou, nestes últimos tempos, quando saiu a Mulher Maravilha. Muitas das pessoas que ficaram contentes com a saída do filme foram mulheres. E também gerou um grande contentamento pelo movimento feminista de ter um filme finalmente de super-heróis, de heroínas. Senti que esse extremismo levou a esse tipo de melhoria, no sentido de termos mais uma mulher ter mais um lugar nos filmes, mas também levou a sentir que sempre que tem uma mulher heroína é para agradar esse grupo. Qualquer coisa que ela fala, faça, que ela tenha qualquer característica, é sempre alvo de crítica, nunca pode estar lá só por estar. Quer sempre provar alguma coisa, seja para um grupo, seja para o outro. Sempre querendo gerar treta, né? Isso. Ela não pode ter peito, mas também não pode não ter. Se ela tem peito, é para agradar o homem. Se ela não tem, é para agradar a feminista. Então, eu acho que, geralmente, o que tem acontecido é uma grande falta de diálogo entre a comunidade de fãs, que acaba por gerar esse tipo de extremismo e meio que fazer com que as personagens, as heroínas, deixem de ser personagem. Ela é só um peão para ideologia, porque mulher não pode só existir, sabe? Uhum. Ela tem que ter um motivo para existir, ela tem que ter um motivo para ter peito, ela tem que ter um motivo para não ter peito, ela tem que ter um motivo para ter cabelo curto, para ter cabelo comprido. Não pode ser só porque é uma adaptação, como foi o exemplo da Lara Croft, que ela simplesmente não podia não ter peito porque mulheres não têm peito. É porque está, a feminista foi lá e falou, não, essa Lara Croft não vai ter peito. Então todo mundo que o macho escroto foi lá gritar porque foi a feminista que tem culpa da Lara Croft não ter peito agora. Ignorando o facto que um monte de vezes quando se adapta personagens de um meio para o outro, eles perdem muitas características. É só uma das características da Lara Croft e mesmo assim foi alvo de tanta polémica. Eu acho que a mulher, embora tenha ganhado mais espaço, isso também faz com que ela agora tenha sempre que ser super avaliada por todas as características que ela tem. Ela não pode ser mais uma personagem. O que você quis dizer, no sentido de que o que precisa mudar é que o pessoal precisa aprender a agir como gente e conversar, discutir. Exato. Tem que aprender quando é para criticar o que realmente é preciso criticar e o que é só estar ali por trás, sabe? É só isso. Eu sei que tá tendo já uma movimentação e tudo mais, mas eu acho que falta um pouco de visibilidade das empresas em ver a responsabilidade que eles têm quando eles estão jogando, tipo, um filme pra gente. Não é só questão de tá fazendo um filme, de tá produzindo um filme, vamos supor. É questão de tu tá colocando a mulher em um papel, tentando dar um protagonismo pra ela numa luta que hoje em dia ainda é extremamente necessária e tá considerando ela como simplesmente pra agradar uma parte do público, seja a parte como a Musa falou das feministas, ou seja, pra agradar os macho babaca. Então, ela não pode simplesmente estar ali coexistindo com todo o resto do universo, ela não pode fazer parte do universo. Ela tá ali por um motivo. Ok, tudo bem. Aliás, eu queria falar que a maioria dos filmes tem aquele testezinho, não sei se vocês já ouviram falar, que basicamente todos os filmes, aparentemente, tem duas mulheres que ou estão falando com homens, ou sobre homens, ou gemendo. Ou seja, a gente é retratada só como isso. Tipo, tem um teste, tem realmente um teste chamado teste de Bechdel, algo assim, que mostra que a maioria dos filmes sim, sim. É realmente isso. Tu pode ter uma protagonista e ela vai estar ou falando com outra mulher sobre homem, ou com um homem, ou gemendo. Essa é a nossa função vista pelas empresas, enquanto eles poderiam estar tentando nos ajudar numa luta, entende? A não nos deixar com um papel de vítima, nos deixar ter o protagonismo tanto quanto os homens. É, você acha que as empresas ficam meio preguiçosas quando estão escrevendo mulheres, é isso? Sim. O negócio da empresa é que, assim, eles gostam é de ver a treta, porque quanto mais treta, mais dinheiro gera pra eles. É. Polêmica no mundo gera dinheiro. Duas coisas na indústria geram dinheiro. A primeira é sexo, a segunda é polêmica. Coloca os dois juntos. Juntou as duas coisas, sucesso, meu bem. Sucesso de bilheteria. Aí vai que vai, é receita pro exato. Sucesso. Realmente, eu acho que o que necessita pra mudar mesmo hoje em dia é os fãs, no geral, pararem de ser besta, parar de ser marionete na mão da indústria, e a indústria também perceber que nem tudo é dinheiro. Pra eles precisa gerar dinheiro através de coisa escrota. Pô, dá pra ganhar dinheiro fazendo uma coisa decente. Dá agradável. Pra ganhar dinheiro fazendo bom conteúdo. Dá pra ganhar dinheiro sem tratar a mulher igual um lixo, né? Igual uma boneca inflável, vamos dizer assim. Então, falem um pouquinho aqui pra gente as personagens que marcaram a vida de vocês, as qualidades que vocês admiram nelas, também os defeitos, né? Que fazem elas humanas e tudo mais. Então, fiquem à vontade aí pra falar. Ok, eu vou começar falando uma resposta que é um pouco controversa, mas tudo adoro. Bem, que é, a Barbie é uma puta de uma heroína. Verdades foram jogadas na cara hoje. Tá. Eu vou dar exemplos de alguns filmes, tá? Pensa o seguinte, ok, ela é vista como aquela boneca fútil e que só pensa pra padrão de beleza e não sei o quê. É uma crítica válida? É. Mas agora vamos falar sobre o fato de ela ser maravilhosa e ser uma ótima influência pra todas as mulheres. Vamos supor aquele filme da Barbie, A Vida de Sereia. Ela lá larga a família, o avô lá, ela larga as amigas, ela larga uma competição, vai com um bando de sereios pra debaixo da água, porque ela quer ajudar, só por isso. Ela se preocupa, ela se coloca no lugar deles e fala, ok, eu vou deixar toda a minha vida perfeita aqui de lado e vou ir me arriscar, eu não sei se eu volto, mas eu vou me arriscar pra tentar ajudar. Acho maravilhoso, acho uma ótima atitude, é uma atitude de heroína. Depois, a gente tem a Barbie e o Castelo de Diamante, que pra mim é um dos filmes maravilhosos. Que eu amo, que é, tá a Barbie e uma amiga dela, vivendo juntas. Ah, mas aparece boy. Sim, aparece boy durante 5 segundos. A única função deles é cantar. A Barbie faz todo o resto. A Barbie faz todo o resto. Ela vai lá, ela enfrenta um ogro ou um troll, ou seja lá o que que era aquilo. Ela é maravilhosa. Ela pega e sai de casa depois de uma tempestade, porque ela conheceu uma mulher que tá presa num espelho, e ela decide que vai ajudar a moça do espelho, com o poder da amizade. Tipo, que maravilhoso. Ela sempre luta pelos ideais delas, né? Exato. Basicamente, o boy é só acessório. O boy é o acessório. O boy é literalmente um... hoje minha roupa não combina com a minha bolsa. Vou levar o Ken. É tipo... maravilhoso. Aí a gente pega, tipo, a princesa e a plebeia, que ela tá vivendo a vida dos sonhos. Ela é uma princesa. Nossa, mas... ela larga tudo pra seguir o que o coração dela diz. Porque ela não quer se casar com um cara só porque é pra casar com um cara. Ela pega e quer viver a vida dela sobre os ideais dela, sobre o que ela acredita, sobre os sonhos dela, entende? Todos os filmes da Barbie tem isso dela simplesmente largar e falar, não, eu vou viver de acordo com o que eu acredito. Além disso, agora saindo da parte dos filmes da Barbie. A Barbie tem casa, tem carro, é médica, astronauta, sereia, sei lá, bióloga marinha. Ela é tudo o que ela quiser. Enquanto que Ken é só o Ken. Tipo, o Ken tem o carro rosa da Barbie porque a Barbie deu. Quem é quem, né? Quem é o Ken? Quem é quem? Quem é quem? Vocês já repararam que toda mulher, tipo, mulherona da porra, quase todas, sempre tem um boy escroto? Sim. Sim. É, é defeito, né? Velho. Quando a mulher é incrível, pode reparar que o cara que ela arruma, olha... Enfim. É um embuste. Lancei preconceitos aqui, gente. É isso. Reflitam. Reflitam em casa. É isso. Antes de começar, primeiro eu acho que a Lari acabou de liberar algo que ela tava guardando por muito tempo. A Barbie maravilhosa. Acho que ela acabou... soltar algo que estava ali assim entalado, faz séculos, enfim. Primeiro, eu acho que a Winx, em geral, o elenco sempre meio que tentou ter cada fada meio diversa, assim, você depois só escolhia aquela que mais se relacionava com você, e no meu caso foi a Musa. Eu acho que ela combateu muito o meu sentimento assim, de inadequação. Eu acho que cada garota, quando está crescendo, ela meio que sempre tem assim, um sentimento de inadequação, porque todo mundo te fala como é para ser garota. E quando você não tem uma dessas características, você começa, meu Deus do céu, o que é que eu sou? O que é que eu não sou assim? E a Musa foi, era muito uma personagem que se relacionava comigo. Ela não era muito feminina. Ela não se importava assim tanto com a aparência dela, mas continuava tendo o seu charme. E para além disso, ela também é bem teimosa, cabeça quente, é muito isolada, mas continua no final do dia sendo uma fada foda, salvando o dia. É meio isso, ela meio que me ensinou que a personalidade que você tem em si não tem nada de errado com ela, ela é neutra. O que você faz a partir da sua personalidade é que torna você, as suas ações boas ou ruins. Porque ela, a sua teimosia, no momento estava fazendo com que ela construísse relações mais importantes na vida dela. Estava fazendo com que ela tivesse um melhor desempenho na escola e no outro momento estava fazendo ela discutindo com as suas amigas por coisas bobas ou ficando sensibilizada por coisas pequenas. Então é meio tipo, as características dela nem podem ser muito divididas como defeito ou qualidade. Mas eu, a última vez que eu assisti o Winx eu era pequena, então pode ser a minha mente de criança, que era totalmente apaixonada por essa personagem. Mas é isso aí, ela meio que me ensinou que você pode ser uma garota, continuar sendo uma garota, sendo como você é, e que não vai tornar nada, as suas coisas vai tornar nada bom ou ruim, é meio como você as usa. E você no final pode continuar sendo uma heroína, apesar de você não ser exatamente como... o mundo ensinou a ser garota, ou a ser heroína. Enfim, ela é uma personagem que me inspira bastante, até inconsciente, até os dias de hoje. Eu ia só comentar que a Musa é maravilhosa. No caso, as duas. Ai, obrigada. Eu quero falar também sobre a Sininho. Hoje vai ter fada, é assim. Isto. Vamos. A Sininho, ou Tinkerbell, pro pessoal novo. Eu queria comentar que ela, nos primeiros filmes, tipo, do Peter Pan, tá? Ela é mostrada como uma fada teimosa, arrogante, que tenta matar a Wendy, que é super ciumenta, super... Gente, não. Calma. Vamos manter a calma. Ela é maravilhosa. Porque depois... quando lançou os outros filmes, a gente descobriu o quê? Que ela também faz a mesma coisa que a Barbie. Ela larga tudo pra tentar viver de acordo com o que ela acredita. Ela pega, ela se arrisca a tentar aprender aquelas coisas das outras fadas das estações e tenta aprender a dominar a água e virar o Avatar, mas não consegue. Aí ela descobre uma caixinha de música, conserta a caixinha de música sem nunca ter visto aquele objeto. Engenheira. É, ela é uma engenheira. Ela é super inteligente, ela é super ambiciosa. Nos outros filmes a gente descobre que ela tenta criar pozinho mágico de outras cores. Daí ela também salva todas as fadas. Ela é uma personagem que foi mostrada de uma forma completamente arrogante comparando com o que ela é. Ela é fabulosa por uma criança, quando ela poderia muito bem ter morrido. Não acredito em fadas. É isso. Ela foi muito injustiçada. Ela foi super injustiçada. É aquilo que a gente comentou. A heroína, ela pode ter um desenvolvimento no decorrer, né, do arco da vida dela. Ninguém nasce perfeito, né? Sim. Deixa de ser uma heroína. E você, Musa, qual é a sua última personagem? Eu vou continuar na onda de cartoon infantil. Então, eu acho que esse ninguém conhece. O nome é Futebol Galáctico. E eu vou meio resumir o contexto, porque é importante. Ele é meio como um desenho de esportes. Acontece no espaço e o campeonato de futebol é entre equipes de vários planetas. O que marcou muito quando eu comecei a assistir é que as mulheres estão nas equipas com homens e não tem qualquer distinção entre elas, nenhuma mesmo. O que, assim, me impactou desde o início é não tem qualquer distinção. Tem equipas mistas, tem equipas masculinas, tem equipas femininas e não, nem é um assunto a levantar. A personagem que me marcou bastante nesse cartoon é uma das principais, é a May. Eu não sei se vocês, meninas, assim, se relacionam, mas eu sinto que muitas mulheres passaram por uma fase em que tinham que repudiar tudo o que é feminino, sabe? Desde cor-de-rosa, gostar de se arrumar, a gente tinha que fingir que não gostava dessas coisas porque não queríamos ser esse tipo de garota. A May foi meio que muito importante para mim porque ela cortou essa fase. Ela achou que não, você vai parar com isso. E foi muito importante para mim por essa razão. Porque, assim, ela é apresentada na história como uma patricinha. A primeira vez que ela aparece, ela é toda vestida de rosa, a música fica em câmera lenta, ela é linda, os machos ficam babando por ela, e você fica, ah tá, já estou vendo, vai ser a patricinha, vai ser arrogante, vai ser superficial, fútil. Mas não, vem um tapa no caso, porque a vaidade dela, ela gostar de se arrumar, de ser bonita, nunca é visto como um defeito, nunca é colocado como defeito, nunca é assim, feitos dela, inclusive, são nada a ver com o facto dela ser uma garota, no fundo. Ela, quando é aprofundada, você vê que ela é escrita como uma pessoa bem sociável, ela gosta de fazer amigos, ela é muito, preza muito pelos amigos e também tenta sempre ter em consideração o sentimento dos outros e tem muita noção quando é ela que está errada. Então, os defeitos que ela tem, ela consegue ser bem intransigente quando tem uma ideia na cabeça, ela é muito ambiciosa. Por exemplo, uma dos primeiros arcos dela, ela queria jogar no ataque, mas o treinador a colocou na defesa. Isso faz com que ela magoou alguns membros da equipe. Inclusive, nunca é competição feminina, nunca tem competição feminina nesse cartoon, que também é muito impactante para mim. Isso é maravilhoso. Ela magoou macho mesmo, no caso. Não tem qualquer competição feminina, mano. Eu assisti esse cartoon, eu tinha, sei lá, uns 13 anos e para mim foi... Nossa, é sério isso? Era um desenho de esportes, tipo, eu estava super esperando competição feminina e não tem nenhuma. Enfim, ela acaba por magoar esses amigos, tentando chegar no ataque, só que ela enxerga que não vale a pena fazer isso, ela se sente mal. Ela quebra muito essa sua ideia que você teve, o preconceito que você teve quando ela aparece, que vai ser aquela patricinha diabólica, que é muito irrealista, né? Porque nenhum humano, nenhuma garota é assim tão maldosa na vida real só por ser, sabe? Eu acho que é muito forçar a barra quando fazem personagens desse jeito, mas no caso a May admite o seu erro, ela pediu desculpas e muitos dos problemas dela acabam por ser influência da mãe e ela tem dificuldades em contrariá-lo, inclusive depois com a ajuda de um amigo ela consegue defender os seus próprios valores. Enfim, ela foi uma personagem muito importante para mim porque ela sempre abraçou a vaidade dela, as características femininas dela nunca interferiram na credibilidade dela enquanto personagem. Não tiveram que diminuir o facto dela ser uma garota e gostar de coisas de garota para mostrar que ela também consegue ser uma jogadora de futebol foda, sabe? E no final ela é um amor de pessoa e isso me pegou muito de surpresa naquela época, porque eu achava que tinha criado personagens femininas assim muito reduzindo o que as alinhava ao fininho, sabe? Então, no final desse cartoon, eu fiquei, meu Deus, é isso, produção? Eu posso escrever patricinhas, eu posso escrever garotas, gostam de ser garotas, é isso, meu Deus. Foi muito libertador pra mim. Acabando o nosso episódio, mas eu gostaria de deixar aí pro pessoal de casa, pra quem não viu, que vejam Avatar, a Lenda de Aang, tá? Porque lá também tem uma personagem assim, super fodona, que é a Katara. Deusa! A Katara, assim, ela pode não ser a Avatar, mas sim, ela é uma deusa, porque assim, a história dela é maravilhosa, ela é dominadora de água, e ela passa por vários preconceitos, até ela conseguir ser aceita como uma mulher que pode usar a dominação dela para lutar, para defender os amigos, porque na época dela a dominação de água só podia ser usada pelas mulheres da tribo pra curar outras pessoas e não pra ir pra guerra, pra luta e etc. E no fim a Katara, ela ajuda a quebrar, né, esse estereótipo na época em que ela viveu, e ela acaba se tornando uma heroína, né, fodástica e talvez a maior dominadora de água do tempo dela. E assistam também, quem não assistiu, quem não conseguiu ir no cinema, vejam Aquaman, tá? Porque tem a Mera, que é uma das protagonistas lá junto com Aquaman. E assim, a única coisa que eu digo pra vocês é o seguinte: o Aquaman seria um bundão, não teria feito nada se não fosse pela Mera, tá? Porque a bicha salvou ele um monte de vezes, e ela também não é perfeita, ela tinha os preconceitos dela contra os humanos, mas no fim, assim, tudo foi superada, e se precisava descer a porrada, ela sabia descer a porrada, se precisava dar uns tabefes de consciência na cara da Aquaman, ela dava, sabe? Ela não aceitava nada de mão beijada, mulherão da porra mesmo, gente. Mas é isso. Gente, por favor, procurem a gente nas redes sociais. Lari, fala rapidinho a nossa fanpage no Facebook. Falo sim, www.facebook.com/ligabetacast. E Musa, o nosso Tumblr. Nosso Tumblr é ligabetacast.tumblr.com. E meninas, muito obrigada. A gente se vê no próximo episódio falando sobre vilãs, vai ser ótimo. E pessoal, não esqueçam, ok, de ouvir a gente aí no Spotify também, ok? Um beijo pra todo mundo, espero que vocês tenham muitas heroínas fodas na vida de vocês. Beijos e até a próxima. Tchau. Adeus. Tchau.